E aí, coração? Eu conto ou você conta? Nildo Rocha, chora não que passa. A gente terminou pra todo mundo ver. Você falou mal de mim e eu queimei você. Mas não foi bem assim, a gente não aguentou. Imagina o outro em outro cobertor. Se separa, só vive na farra, beijando e bebendo, não tá nem aí. Mas não é nosso caso aqui, isso aqui não tem cara de fim. Você contou, eu conto, que a gente terminou coisa nenhuma. Quem termina não deixa na boca, nem acorda com e sem roupa. Você contou, eu conto, que a gente terminou coisa nenhuma. Quem termina não beija na boca, nem acorda com e sem roupa. Você contou, eu conto, que a gente terminou coisa nenhuma. Máscara, que logo logo estaremos juntos novamente. Sem aglomerações, a gente terminou pra todo mundo ver. Se falou mal de mim e eu queimei você. Mas não foi bem assim, a gente não aguentou. Imaginar o outro em outro cobertor. Se separa, só vive na farra, beijando e bebendo, não tá nem aí. Mas não é nosso caso aqui, isso aqui não tem cara de